174 após o pouso, tráfego na curta, linha mantém. Após o pouso do tráfego na curta, linha mantém 1-0, gol 1-0-74. Webjet 57 no meio, Solos 15, táxi via Foxtrot, Alfa Kilo até o pátio 3, observe sinalizador. Foxtrot, Alfa Kilo até o pátio 3, confirmando a distância de 5 nós. Gol 1074, livre decolagem 100 graus, 109. Autorizado decolagem 10, gol 1074. Comigo 3600. 3600, prossiga para 2000 pés, está autorizado ele é X-Ray, reporte no localizador. 2000 ele é X-Ray, reporta no local. Estilo, 18,6. E o 5972 ali mantém 1-0. Zona 074, decolada Zona 7, controle 119.8, bom voo. 19.8, obrigado, boa noite. Controle Salvador, gol 1074, boa noite. Boa noite, gol 1074, contato radar na decolagem, subo 360. Ciência, Tenente, ali via Central 360, voo 1074. Livre decolagem 1074 está presente direto Leda. Está presente direto Leda, agora 074. Gol 1643, completando a Bonf, prossiga para 2000 pés, altímetro 1014. Bonf 2000 1014, gol 1643. 8, obrigado. Olha, Rio 5972, assista. Rio 5972, boa, contato radar na decolagem, suba 320, Verdael. 320, Nadael. Salvador, boa noite, é o 36344, está livrando o nível 210, descendo para o 150, Vida Mari. Trip 5344, boa noite, sendo a identificação, na chegada Mari, desça para 3000 pés, o altímetro 1014. 1014, descendo para 3000, 5344. Lock visual 37-3600. Meia 00 completa o ILS X-Way, chamando torre 1-1836. 1862, obrigado, tenha uma boa noite. O 1074 da presente está autorizado voar direto Eudes. Está presente direto Eudes, gol 1074. 5972, está presente direto Porto Seguro. Bem, direto Porto Seguro, Rio 5972. Quero mais, livre pouso 3600. 90 com 10, reporta trem de pouso, livre pouso 3600. Botará localizador no 643 da Gol. Tomando agora trem de pouso, embaixo checar 3600. Vicente 3600, autorizado pouso. Vento 100 graus, 109. Livre pouso 10, TAM 3600. Gol 074, chega agora centro Recife, 1251, alterno 3325. Gol 1, alterna 1-3-3-2-5, gol 1074. São 3600, solo 26, táxi autorizado via táxi Foxtrot, Alfa, informe antes da Juliette para ingresso Pátio 1. Fox Alfa, reporta na Juliette, antes da Juliette para ingresso, São 3600. Mano, Torre 1-836. 1-86, grato, boa noite, bom trabalho, vou 1-6-4-6. Obrigado. Salvador, muito boa noite, gol 1643, LS da 1-0. 1643, boa noite, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, ajuste 1-0 no 4, cheque trem livre, pouso, pista 1-0. Ele pôs 1-0, baixou, travou, 1643. São 3226, boa noite, acendo a identificação. É por exemplo, para o DITAP, descendo para 3 mil pés. Voltímetro 104, então 3226. 600, livre ingresso Juliette, porta 9. Julie, porta 9, até lá com você, é uma boa noite. Boa. Chegada Mari, desça para 4.000 pés. Altímetro 1.014. 4.000, 1.014, chegada Mari, boa. Boa, 1.014. O 9-7-2, chama agora o centro Recife, 1251, no alterno 3325, bom voo. Abraço da tripulação na Rio. É, muito obrigado, 3325, boa noite. Pouso no November, acelera identificação com referência visuagem no 095. Proa de Paripe, direto Paripe, está presente. Informando no ideal de cidade. Os 30, prossegue Foxtrot Alfa Juliette, portão 62. Autorizado o taxi de Foxtrot Alfa Juliette, portão 62. Eu vou 1964. Está estabilizado na final da 10. Plateia LSX-Way, chamando Torre 18 decimal 6, tipo 5344. 44. 3226, pode falar direto, Duna. Duna, afirmativo, direto Duna, o 3226. Direto Duna, 3226. Trip 5344, passando externo, trabalho checado, estabilizado. Trip 5344, boa noite, vento 1.00 graus, 1.00 mais, ajuste 1.0 no 4, autorizado pouso, pistão 1.0. Autorizado pouso, 5344. Manda descida para 3.000, para usar 3226. Afirmativo, 3.000 pés, 3226. Tá, obrigado. Eu vou no 714, chegada Mari Judas, passando 180, sem contato com o centro Recife. Gente, no 714, boa noite, a senhora identificação, chegada Mari, desça para o 050. Desça 050, vamos até no 350, Mari. Gente. 344, Solos 34, táxi autorizado via Eco, Alfa Juliette para o portão 01. Eco, Alfa Juliette, portão 11, 5244. E confirmando o portão 01, pole position. Pole position, obrigado, 01. Prossiga para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte no localizador. 2.000 pés, autorizado ILS, separado no localizador. 3.2.2.6. O 6006, prossiga para 3.000 pés. O altímetro continua 014. 014, 3.000, igual no 6006. Pode efetuar o ILS Whiskey? Não ativo. Após ITAP, serve Vitor 366 para o ILS Whiskey. Encontrando estabilizado no procedimento. É, rapaz. Localizador da 3226. 3226, completa LS, chamando torre 18 decimal 6. 26. Torre Salvador da 3226, estabilizado de LS, capa 20. 3226, tráfego avistado, livre pouso, 100 graus, 10 mais. Estou confirmando o vento, tá bom? Uma centena com 10. Livre pouso na pista 10, tá? 3226. Boa noite, 805, acima identificação na chegada mar e desça para 3 mil pés. O altímetro 104. 3 mil, medicador. Gol no 606 para o ILS Whisky, desça para 2 mil pés. Reportando estabilizado no procedimento. Reportará, desça para 2014, gol no 606. Gol no 714, prossiga para 3 mil pés. 3 mil pés, altímetro 104, reduzindo 2109. Ok, iniciando a redução para 3014, gol no 714. Será necessária redução para 1809, ok? Tráfego à frente, tá reduzido aí. Indicação que eu tenho é que tá com 185 de ground speed.